YD 283, operando em 740 kHz. Rádio Cultura Rio Grandina, 5 mil watts de potência, música, esporte e notícia. A Caixa está ao lado do produtor rural, e isso oferece soluções de crédito para cada momento. Para começar a produzir, crédito custeio CAI, além do crédito investimento para modernizar a produção, ou crédito estocagem e comercialização para você vender na melhor hora. Tudo com as melhores taxas. Converse com o gerente ou acesse www.caixa.gov.br/crédito rural. Caixa Produtor Rural, o campo em boas mãos em todos os momentos. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Especializada na comercialização de cartuchos e toner, a Tecnotoner oferece aos clientes o serviço de recarga de cartuchos e toner. Também com manutenção em impressoras, tablets, celulares, computadores e notebooks. Trabalhamos com o objetivo de atender as necessidades de quem busca agilidade para o seu dia a dia. Utilizamos materiais de excelente qualidade e desempenho no processo de recarga de toner e cartuchos de todas as marcas. Utilize nosso serviço de telebusca pelo 3251-0593. Informe-se de segunda a sexta, das 9 às 19, em fechar ao meio-dia, e ao sábado, das 9 às 12. Tecnotoner, Duque de Caxias, 232. Clínica Sorrier, General Neto 183, informa. 8 horas e 5 minutos. Se você precisa de atendimento odontológico, Clínica Sorrier, na General Neto 183, bem no centro. Dispõe de atendimento de urgência, clínico geral, extração, restauração, prótese fixa, aparelhos fixos ou removíveis, tratamento de canal, periodontia e atendimento infantil. Clínica Sorrier, aqui seu sorriso vale mais que mil palavras. General Neto 183, fone 3055-0510 e o WhatsApp 997-05-0510. Vem para Rio Grande Pneus e aproveite nossos produtos e serviços com parcelamento em até 10 vezes nos cartões. Pneus de todas as marcas, nacionais e importados. Rodas de liga leve e serviços de geometria, balanceamento, suspensão, freio e amortecedores. Rio Grande Pneus, na Santo Mont, número 70, fone 3204-0666. Aqui na Promedical, a gente acolhe, avalia, ampara e acompanha os nossos pacientes. A Promedical oferece convênio individual, familiar, físico e empresarial com os melhores preços do mercado. Você conta com o exame de ultrassom sempre com aquele desconto especial para nossos associados. Venha e conheça o nosso convênio. Estamos prontos para atender com carinho sempre. Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372. Pode acreditar, existe um Cortelar que vai dar. Pode me acreditar, existe um Cortelar que vai dar. Pra se formar, dá pra voltar a sonhar. Matrículas antecipadas. Compre agora. E vendo que tem e garanta seu desconto. Aproveite. Pode acreditar, existe o Senac vai dar. Senac, a força do sistema Ser Comércio ao seu lado. Guilherme Souza, Matura. Eu te espero sábado, 14h, aqui na Cultura, com muita música e a sua participação ao vivo. É sábado, 14h, estou esperando você. Um campeoníssimo de audiência. Oferecimento, abertura de companhia, com a mais ampla linha de portas, janelas, maciares, ferragem em geral. Rua João Manuel, 133, a uma quadra da Praça Saraiva. Fone 32-30-75-71. Solar climatização, instalação e manutenção de ar-condicionado. Atendimento em Rio Grande, Estão em Belo Norte. Fone WhatsApp 9156-0766. Hortifruti.rei. Frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos, com preços imbatíveis. Venda no atacado e varejo. Hortifruti.rei, na Central de Hortifruti Grandeiros, Banca 10. Galhar Joias, agora em novo endereço. Rua Marechal Floriano, 425, na parte de fora da Galeria São Pedro, ao lado do café. Inaugurou em Rio Grande Cat Dog, a mais nova loja do seu pet. Ações, medicamentos e acessórios. Avenida Pelotas, 169, entre Caramuru e Cristóvão Colombo. Fone WhatsApp 991-24-8720. Eventos com cobertura 740. Voltamos a apresentar Manhã Regional, a Zona Sul bem informada. Muito bem, agora 8 horas e 9 minutos, 8 e 9. Nós vamos aqui até as 9 horas da manhã, na sua 740, trazendo notícia e informação, né? E, né, as entrevistas com...